Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. No programa de hoje eu vou usar a minha experiência como palestrante para tratar de um Brasil que estamos desacostumados a enxergar. O Brasil real, verdadeiro, aquele que faz parte do nosso dia a dia e que desaprendemos a ver. Se você ficar tentado a me chamar de otimista, experimente olhar em volta. Talvez tome um susto com a realidade de fora da caverna. Para começar, uma adaptação que fiz de uma frase muito conhecida. Um otimista é o pessimista mal informado. E vice-versa. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O programa de hoje chega até você com o suporte de quem tem feito muito para ajudar o Brasil a mudar através daquilo que temos de mais precioso, a nossa cultura. Falo do Itaú Cultural, que tem dezenas, centenas de projetos, incentivando empreendedores culturais e artistas de todo o país a produzir sua arte e ajudar a mudar a realidade. Acesse facebook.com/Itaú Cultural. Veja a quantidade de projetos, interaja, conecte-se. Vale a pena. O exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, mais o apimentadíssimo kit DKT vai para o JC de Paolo, que comentou assim uma série de programas. Pois é, Luciano, escrevo este comentário mesmo antes de ouvir este muito bom, como sempre, programinha. Para não apanhar do geral dos últimos, expressar a minha opinião sobre o que acredito que possa estar acontecendo com a humanidade, especialmente a residente neste nosso país. Com a disponibilização de informações, no nível de beber água num hidrante, como você bem comentou no passado, estamos enfrentando uma overdose de sentimentos conflitantes, que, aliada à deficiência de repertório, uma vez que quantidade dificilmente é qualidade, provoca o extravasamento das atitudes. Como atualmente é bem mais fácil chamar a atenção, tanto os com como os sem causa sentem-se estimulados a botar o bloco na rua ou na web, na tentativa de desresignar. E aí, procurar curar suas dores, aquelas que você tão bem expôs, se não me engano, no Geração do Eu Mereço. Então, cumpre-nos, e você está cumprindo muito bem, o papel de procurar oferecer oportunidades de aumentar o repertório, para que, seja lá o que se queira manifestar, faça sentido. Por favor, continue sabiando, como você bem expôs em teu comentário antigo sobre canários e sabiás. Siga em frente. Grande de Paolo, ouvinte, leitor e comentarista fiel e sempre com conteúdo. Fique certo que eu estou cheio de ânimo para continuar nessa jornada. Trombo com uns, eu me estranho com outros, mas eu sei que isso é parte do processo e que temos é que seguir em frente, como você disse, desresignando. O Di Paolo ganhou o livro e o kit DKT, pois escreveu para comentar um programa e você, hein? A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, com a marca Prudence. E os caras estão crescendo, viu? Também, depois de patrocinar o Café Brasil, é. Acesse o facebook.com/DKT Brasil para conhecer os programas de marketing social que a DKT implementou no Brasil e no mundo. Você verá até onde pode chegar uma empresa que tem em seu DNA a consciência social. E a Pellegrino, hein? Ultrapassou a marca de 20 mil curtidores em sua página no Facebook, distribuindo as melhores marcas de auto e motopeças pelo Brasil e uma infinidade de dicas legais sobre gestão, especialmente as que são publicadas na revista Pellegrino. Acesse o facebook.com/Pellegrino Distribuidor ou Pellegrino com dois L's e dê uma olhada, vale a pena. Pellegrino Distribuidora, conte com nossa gente. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Final de ano é sempre ativo para palestras. E olha só o que aconteceu comigo nas primeiras duas semanas de dezembro de 2013. Palestrei em São Paulo para a Ford, no segmento automobilístico. Em Cuiabá para o Senar, na área de educação rural. Em Cabreúva para Bonhoff, no segmento industrial. Em Curitiba para Volvo, também no segmento automotivo. E em Goiânia, para o Ministério Público de Goiás, no setor do serviço público. Estive também na Consinco, no segmento de tecnologia da informação em Ribeirão Preto. Um pouco antes, palestrei em Cuiabá para a IFMT, no setor da educação. Na Bahia, para o Simpovidro, no segmento vidreiro. Em Minas Gerais, para a Aperam, no setor de aço. Em Ribeirão Preto, para a Faculdade de Odontologia. Em Foz do Iguaçu, para os agentes do desenvolvimento do SEBRAE. E para muitos, muitos outros. Nos últimos anos, viajei por todo o país. E para completar o Brasil, só falta Fernando de Noronha. O mais legal na profissão de palestrante é exatamente isso. O contato com diversos segmentos da sociedade. Não só conhecendo cidades e pessoas de regiões diferentes, mas de segmentos de atividade totalmente distintos. Muito bem, eu já contei que eu sou um viajante. Agora eu quero ir ao que realmente interessa. Em todos os lugares em que estive palestrando, encontrei grupos de pessoas promovendo alguma ação efetiva. Eram 100, 400, 1.000 e até 3.000 pessoas reunidas, todas, sem exceção, buscando fazer algo melhor. Crescer, ampliar negócios, aumentar seus repertórios, inaugurar projetos, comunicar objetivos, planejar o futuro, conhecer pessoas. Nunca estive num evento com plateia de resignados esperando o futuro acontecer. E isso é impressionante, sabe por quê, hein? Porque eu sou apenas um dos milhares de palestrantes que circulam pelo Brasil diariamente. Cada um deles topando com uma realidade semelhante à que eu descrevi. E se somos milhares, significa que falamos para milhões, todo dia, em todo o país. Por outro lado, raramente vi na televisão, no jornal, no rádio, alguns dos eventos dos quais participei. Não vi a notícia de que milhões de brasileiros e brasileiras estiveram reunidos para trabalhar efetivamente por um futuro melhor. Isso nunca é notícia. No entanto, são milhões, todo dia. Encontrar essa gente é o que ainda me dá esperança de que conseguiremos construir um Brasil no qual vale a pena viver, crescer, criar nossos filhos, confiar nos que nos representam, sentir segurança, felicidade e orgulho. É gente demais querendo isso para não dar certo, sabe? Bem, mas se somos milhões verdadeiramente interessados, o que é que falta, hein? Se eu fosse ficar no trivial, eu diria que falta educação, faltam políticos honestos, faltam corruptos na cadeia e etc. Mas eu não acho que seja isso que realmente falta. O que falta mesmo é conectar as pessoas. Falta que os milhões interessados em fazer com que suas empresas, seus negócios, suas carreiras evoluam, comecem a pensar o mesmo para a nação. Assim você está reclamando aqui que eu falei muito falta, mas é que falta muito, Cissa. Falta, falta, falta, falta. Olha só, eu quero que a minha empresa cresça, que seja um sucesso, que proporcione meu sustento e dos meus. Mas quero que isso aconteça de forma ética, enquanto contamino outras pessoas com ideias, com inspiração, com orientação, com iluminação. Quero ajudá-las a desenvolver ideias próprias, a entender causa e consequência, a perceber quando estão sendo manipuladas. E posso fazer isso palestrando, vendendo pão, produzindo parafusos, dirigindo um táxi ou trabalhando como engenheiro. Quero que o meu sucesso tenha um propósito maior que o meu sucesso. Quero que você seja bem-sucedido junto comigo. Já pensou se aqueles milhões passarem a pensar e agir nessa direção? Acorda ligeira e vem olhar que lindo. Sobre o morro o sol se debruçar. Leite novo, espuma dessa madrugada. Passarada vem te despertar. Tantos pés descalços posso ver meninos a correr na direção do dia. Banho de açude alegre e lava o corpo. fruta fresca é pra te alimentar. Olha que legal, você tá ouvindo Acontecência, do jundiaiense Cláudio Nucci e de Juca Filho. Com o próprio Cláudio, uma das vozes marcantes da primeira formação do Boca Livre. Na barra da Serra, Gavião Campeiro, vem primeiro vento costurar. Pois então, no fundo, eu acho que temos é que ter fé em nossa capacidade de construir uma nação melhor. Fé. Fé. E lá vou eu falar de fé. Vamos à definição de fé. Se você procurar por aí, vai encontrar algo mais ou menos assim. Fé é acreditar naquilo que você quer acreditar sem ter que provar nada. É praticamente impossível encontrar definições de fé que estejam dissociadas das questões religiosas, seja qual for a religião. Alguns autores vão mais longe. Para algumas pessoas, especialmente os cristãos, fé é exatamente acreditar em algo sem ter que provar. Essa sensação é libertadora. Significa que você pode acreditar no que quiser, sem dar explicações a ninguém. Até porque nenhuma explicação convincente pode ser dada a quem não tem fé, não é mesmo? Para muitas pessoas, a definição de fé como acreditar no que não pode ser explicado é doentia. Significa que quando você abraça a fé, para de pensar. E quanto mais cresce a fé, mais a razão deixa de existir, até mesmo desaparecendo. Por isso, alguns malucos se explodem dentro de um ônibus lotado em nome de sua fé irracional. Nesse sentido, viver com fé é viver no escuro. Carlos Drummond de Andrade um dia escreveu que a confiança é um ato de fé e esta dispensa o raciocínio. São as interpretações das pessoas que produzem as trevas. De novo, ó. São as interpretações das pessoas que produzem as trevas. Você ouve ao fundo Fé, com o saxofonista paulistano Teco Cardoso e a flautista Léa Freire. Jazz instrumental brasileiro da melhor qualidade. Bem, eu acho que a melhor palavra para descrever fé é confiança. Quando você diz a uma pessoa que confia nela, o que é que você quer dizer, hein? Primeiro, que você tem certeza de que a pessoa com a qual você conversa existe, não é? Segundo, que você acredita em suas palavras e em sua capacidade de entregar uma promessa. Fé e confiança andam de mãos dadas. Me pergunto onde é que foi para a minha fé, a fé, a fé. Me pergunto onde é que foi para a minha fé, a fé, a fé. Voltou pra casa a pé e ainda não chegou. Espero na janela, tento não me preocupar com ela, mas a fé. Sabe como é que é? Acredita em qualquer um. Tudo pra ela é comum, tudo com ela é viável. E eu aqui um tanto instável, meio no claro, meio no escuro. Tropeço enquanto procuro acreditar na leveza, na cidade, na beleza que me invade, na bondade dos automóveis, na bondade dos automóveis, enquanto imóveis em suas garagens me perguntam. Como eu gosto da voz da Zélia Duncan. Aqui você está ouvindo Minha Fé, dela e de Lucina. Nos tratados, nas palavras, nos portões da tua casa, nos transportes coletivos, na pureza das torcidas. Outro dia eu fui almoçar no clube Coping House, na rua Barão do Triunfo, aqui em São Paulo. Lá encontrei uma banca onde dezenas de livros usados estavam expostos à venda. Num cantinho havia uma caixa de papelão. Você pega os livros que quiser e deixa o dinheiro na caixa, aberta. Não tem ninguém para conferir ou vigiar. A turma confia nos compradores. Nos Estados Unidos, eu nunca entendi aquelas caixas automáticas que vendem jornais. Você coloca uma moedinha e abre a tampa, pega o seu jornal e vai embora. Mas se quiser pegar mais de um, pega. Não tem ninguém para conferir, eles confiam nos compradores. E na Finlândia, conheci uma sociedade onde tudo parece funcionar.

Alguns, de tão céticos, desistiram de crer que podem mudar alguma coisa. Preferem esperar pela volta de um Messias. E eu não estou falando de religião, hein? Mas basta conversar com alguns jovens para ver que essa impressão desaparece. Jovens têm toda a esperança do mundo. Aliás, jovens têm tempo para ter esperança, para sonhar, para acreditar que podem construir algo melhor. Por isso são presas fáceis dos vendedores de sonhos, daqueles que prometem um futuro que nunca chega. Mas de qualquer forma, é bonito conversar com jovens e ver em seus olhos, no discurso, no entusiasmo, a fé que um dia tivemos. E só os tolos não se contaminam com isso. Por isso volto ao começo do programa. Viajo todo o país, vejo milhares de pessoas trabalhando para fazer acontecer, para melhorar, para mudar. A maioria dessas pessoas são jovens, que acreditam que podemos fazer algo. A maioria dos milhares que encontro tem fé, tem esperança. Seria uma judiação desperdiçar essa força. Aliás, judiação não, estupidez. Então vamos lá. A nação que queremos não é a que está descrita pela imprensa diariamente. Não é a nação composta de minorias que querem ser mais iguais que as outras. Não é a nação de bandidos, de incompetentes, de fracassados. Definitivamente, não é essa a nação que nos é mostrada todo dia. A nação que queremos é a que existe de verdade, repleta de gente como seu pai, sua mãe, seus vizinhos, seus amigos, a maioria imensa dos quais, eu aposto, não é composta de bandidos ou estúpidos. A nação que queremos está aí, ó, na sua cara. É esse cara, essa moça, esse senhor, essa senhora aí do lado, que também anseia por fazer melhor. Olha bem para essa pessoa, provavelmente ela quer o mesmo Brasil que você. Pô, meu, troca um dedo de prosa com ela. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser faca molada. O brilho cego de paixão e fé, faca molada. Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada. E assim então, ao som do classicaço Fé Cega, Faca Molada, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, com o próprio Milton e Beto Guedes, que este Café Brasil cheio de esperança, de fé e energia embarca pro futuro. Com o esperançoso Lala Moreira na técnica, a cheia de fé Cissa Camargo na produção, e eu, que vivo na expectativa, mas faço alguma coisa a respeito, Luciano Pires na direção e apresentação. Vem outro ano por aí, um ano que promete, então acorde, faça acontecer. Estiveram conosco o ouvinte e amigo JC de Paolo, Cláudio Nutti, Teco Cardoso com Lea Freire, Zélia Duncan, o Teatro Mágico e Milton Nascimento com Beto Guedes. Deixar o céu, o amor crescer na luz de cada dia. O Café Brasil chega até você com o suporte do Auditório Ibirapuera, que tem nos bastidores gente que quer fazer o Brasil dar certo, que tem nos palcos gente que quer fazer o Brasil dar certo, que tem na plateia gente que quer fazer o Brasil dar certo. Visite o facebook.com/Auditório Ibirapuera e depois tira o traseiro da cadeira e vá lá. Ali também tem o Brasil que queremos ser. Este é o Café Brasil. De onde veio tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. Acesse, comente, leia, baixe os programas, visite a loja, conheça o fórum, seja bem-vindo. E para terminar, eu vou de Cazuza. Brasil, mostra a tua cara. Eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, hein? O nome do teu sócio? Confia em mim. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.